Vamos a uma mensagem da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. A mensagem da palavra de Deus que vamos compartilhar nesse momento fala do primeiro milagre de Jesus. O Senhor Jesus estava ali prestigiando aquele casamento naquele lugar próximo à sua casa, ali na Galiléia. Estava ali com sua família, Jesus e sua mãe. E Jesus, juntamente com seus discípulos, foram convidados para o casamento. Até aquele momento, Jesus ainda não tinha operado nenhum milagre. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ora, Jesus disse a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A atitude de fé de Maria naquele momento, ao dizer àquele povo: fazei tudo o que ele vos disser, determinou para aqueles homens que quem era o centro, quem era a razão de todo prestígio ali, não era ela, os discípulos de Jesus, mas era o próprio Jesus que estava ali e que tinha todo o poder e toda autoridade para trazer de volta a alegria, aquela celebração, aquela festa. Com certeza, naqueles dias, ao se celebrar uma festa, o vinho era um ingrediente importantíssimo para aquela celebração, talvez como o bolo é para a nossa celebração em nossos dias, no qual, se você for a uma cerimônia de casamento, você espera que tenha lá o bolo e o guaraná. Pois é, tinha que haver vinho. Só que as celebrações de casamento eram demasiadamente prolongadas, de maneira que estava faltando vinho. Foi feita uma previsão errada da duração daquela festa e também da quantidade de vinho que deveria ser servido. O Senhor Jesus estava ali para garantir a felicidade, a festa, a celebração daquele casal. O Senhor Jesus foi convidado a estar naquela festa. E no momento da dificuldade, ele estava pronto a ajudar. Na nossa vida, se convidarmos Jesus a entrar, se convidarmos Jesus a celebrar conosco os nossos momentos de alegria, se tivermos Jesus juntamente conosco em todos os momentos, nos momentos mais importantes da nossa vida, com certeza, quando chegarem os momentos da adversidade e das dificuldades, ele estará pronto a mover e ajudar e a fazer um milagre em nossa vida. Aquela família não sabia que passaria por esse momento, que poderia terminar em vergonha, mas convidaram Jesus a estar ali. Tem a oportunidade nesse momento de convidar o Criador dos céus e da terra para fazer parte dos seus momentos. Convide o Senhor Jesus para entrar na sua casa, na sua vida nesse momento, e com certeza ele estará com você a cada momento de sua vida. Aqueles homens que estavam ali preparando ali para servir o vinho, então, sobre a ordem de Jesus, encheram as talhas com água, e a ordem de Jesus mandaram servir aquelas talhas com água e o que foi produzido foi o vinho da melhor qualidade. Ao cumprir a ordem de Jesus, ao crer na palavra de Deus, ao crer naquilo que Jesus havia determinado para eles, eles foram capazes de ver o maior dos milagres que eles tinham visto até os seus dias. E chamaram então o noivo, dizendo: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eu quero te dizer que nesse momento, se você entregar a tua vida a Jesus Cristo, guardar os seus caminhos e Ele celebrar contigo a cada momento, a tua vida poderá ser um vinho novo. Se aquilo que você viveu até agora foram momentos de alegria, saiba que o vinho que Ele tem, a alegria que Ele tem é maior do que essa. Mas se até esse momento você tem vivido momentos de lágrimas, de choro, de sofrimento, o Senhor Jesus, Ele quer trazer sobre a tua vida uma alegria abundante e verdadeira, muito melhor do que tudo o que você experimentou até agora. Creia no poder de Deus, creia no milagre dele, creia que se ele entrar na sua vida, a sua vida será uma festa, será uma celebração abundante na presença de Deus. Eu quero orar por você nesse momento para que Deus esteja operando um milagre em sua vida. Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, pedindo para que o Senhor entre em cada vida, em cada família que ouve essa mensagem, para que haja verdadeiramente uma celebração de uma festa espiritual acontecendo, porque a tua palavra diz que há alegria, que há festa no céu, toda vez que um pecador se arrepende. Pai, nós cremos no teu poder e sabemos da operação dos teus milagres sobre a vida daquele que crê no teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Graças a Deus.